O meu Deus não rejeita um coração quebrantado. Se no meio da multidão você está, hoje é dia de você voltar para a casa do Pai. Se você, por algum motivo ou por causa de alguém, se afastou, hoje é dia de você novamente renovar a tua aliança com Ele. Se de repente você é amigo do Evangelho, conhece e até gosta, mas nunca teve um compromisso com Ele, eu te convido a fazer um compromisso com Ele agora. Eu te convido. Você vai ter esse momento para começar a orar com teu coração, com a tua mente, com a tua alma, e dizer: Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Porque quando meu Deus promete, Ele cumpre. A igreja de Deus ora, porque nesse momento Deus está quebrando correntes. Eu creio. Meu primeiro amor é a tua chance. Eu preciso sentir de novo teu calor. Eu quero me entregar diante dos teus pés. Vou me ouvir você louvar, vai, vai. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor, ao meu primeiro amor. Eu preciso sentir de novo teu calor, de novo teu calor. Eu quero me entregar, eu quero me diante dos teus pés, vou me prostrar. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Olha só, quero voltar ao início, os primeiros passos refazer. Vou regressar ao caminho, minhas obras vou rever. É isso que você está precisando fazer? A memória, as promessas que aos teus pés eu recebi, eu quero recomeçar. Pois não sei viver sem ti. Aproveita agora, põe a mão sobre o seu coração. Agora é a hora de você fazer a sua oração com o Senhor. É você e Ele. Eu não sei o que você passa dentro do seu coração, mas o Senhor sabe. Então nesse momento Ele está falando: filho, dá o teu coração para mim e deixa que o resto eu vou fazer. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que quer fazer essa decisão agora? Eu quero te abençoar. Eu quero abençoar a tua vida. Se você quer voltar para a casa do Senhor, se você quer realmente fazer uma nova aliança com Ele, levanta sua mão e eu quero te abençoar. Só quem quer realmente voltar para a presença do Senhor e falar: eu quero ter uma nova vida com Ele, eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, a tua família. Eu abençoo você nessa noite. Hoje é dia de mudança, eu Eu sei que quando você chegar na tua casa vai ser tudo diferente, porque você vai começar a viver a real promessa de Deus para o seu povo na terra. Olha para mim. Pode deixar essa lágrima, é normal. Você é um ser humano que contém imperfeições, e em suas limitações carece 24 horas de Deus. Eu também. Pode ser que alguém do teu lado não entenda o teu pranto angustiado, mas Deus cuida de compreende o teu sofrer. 24 horas quer te proteger. Eu quero ouvir, vai. Na hora ele te e na bonança vem contigo, nunca vai te deixar só. O que ele prometeu, vai, ainda está de pé. Olha, porque ele é fiel, vai honrar a tua fé. Uma resposta hoje o meu Deus dará aos inimigos teus. Eu sei, Senhor. Vitória em tua. Quem crê? Quem deseja o teu fim vai ter que contemplar a bênção do Senhor, porque ele é fiel. Ele é dele.